I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up. Você é o DJ. Programe-se. Mulher que não dá voas, que voa o super-homem come. É o pó da bagaça, é viola e cachaças que sobra pra nora, já pega e abraça. E come no abdômen. Eu não aguento mais 200 anos desse jeito. Churrasco, viola, cachaça no peito. Isso é meu defeito, eu gosto demais. O trem tá bom demais, ai meu Deus, mas tá uma beleza. Mulherada tá louca, subindo na mesa, cantando a roupa e nós doido atrás. Mas se a casa a polícia chegar, desliga nosso som, nós já pega sanfona, o pandeiro e o violão, faz a roda, enche a cara e começa a cantar. Olha que não dá voas, que voa o super-homem come. É o pó da bagaça, é viola e cachaças que sobra pra morna, já pega e abraça. E tome no abdômen. Mulher que não dá voas, que voa. É o pó da bagaça, é viola e cachaças que sobra pra morna, já pega e abraça. É super-homem sem vergonha. Eu não aguento mais 200 anos desse jeito. Churrasco, viola, cachaça no pico. Esse é meu defeito, eu gosto demais. O trem tá bom demais, ah meu Deus, mas tá uma beleza. Mulherada tá louca, subindo na mesa, trocando a roupa e nós doido atrás. Mas se a casa a polícia chegar, desliga nosso som. O pandeiro e o violão faz a roda, enche a cara e começa a cantar. Mulher que não dá voas, que voa o super-homem come. É o pó da bagaça, é viola e cachaças que sobra pra moda, já pega e abraça. E come no abdômen. Mulher que não dá voas, que voa o super-homem come. É o pó da bagaça, é viola e cachaças que sobra pra moda, já pega e abraça. E come no abdômen. Mulher que não dá voas, que voa. É o pó da bagaça. Mulher que não dá voas, que voa o super-homem come. É o pó da bagaça, é viola e cachaças que sobra pra morna, já pega e abraça. E tome no abdômen, e tome no abdômen. Programe-se! Programe-se! Envie sua playlist na página do Facebook. facebook.com/programe-se-no-ar. Ou mande e-mail para programeasua@hotmail.com. Yeah.

você ligadinho aqui no nosso super programa. E se tá na hora aí do nosso primeiro pit stop, a última que você curtiu do Hugo e Thiago Gaguinho. Daqui a pouquinho eu tô voltando com mais pra você no nosso programa. E se na rádio que completa você. Programe-se! Programe-se! Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. De volta na rádio que completa você. Programe-se. Oi, estamos de volta pra você, ligadinho aqui no nosso Programe-se. Alô, Sandro, seja bem-vindo, meu querido, cara que faz a produção super bacana aqui pra gente, mandando só as tops. Vamos lá então, curtir só as tops então. Tá chegando agora a música aqui pro meu querido Alessandro, lá da loja Requinte Eletromóveis, em Pajeú, Piauí. Tá pedindo aqui uma sequência e eu vou mandar pra você, né? Tem até um pouco de um charado ele aqui. Vamos lá então, curtir o som legal com a Anitta, Zen, CPM 22, Pedras. Tem Justin Bieber com Hold Tight. E tem ainda o som legal com Camilo César com 1.0. Só a sua rádio que completa você. Toca! facebook.com/programa-se no ar. Relacionamento sério com você. Tempo pra dizer tudo pra você.

Beleza, moçada, tamo de volta aqui na rádio que completa você e trazendo uma pancada de música gostosa, feito com a sua participação. É só mandar ver aqui no nosso programa, a sua @hotmail.com ou facebook.com/programa-se no ar. Abração pra todos vocês que estão acompanhando aí o nosso som. Muita qualidade, muita informação e muita diversão também. Ó, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, senhor. Abração pra galera da Rádio Ativa Sertaneja e sem São Paulo e pro Wilson Carlos. Tá pintando sucesso bacana, então vamos lá curtir. Luan Santana, Cê Topa. Tem também Roberto Campos e Nando Reis, De Janeiro a Janeiro. Bruno Marques, tem também Eu Sou Legal com Conrado e Alexandro com Dança do Movimento. Essa aí, quem sabe dançar legal, o Sandro, é. Você já viu o Sandro dançando aí a Dança do Movimento? Então você vai ver agora. Solta o play. Tá a fim de ouvir a sua sequência aqui no programa IC? Faça uma lista no 4 músicas e nos envie pelo facebook.com/programa-se no ar ou mande um e-mail para programeassu@hotmail.com. Cê topa, simbora! Cê topa! Joga na palma da mão e vem! Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance? Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance? Presta atenção em tudo que a gente faz. Já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para te fazer. Escuta aqui, eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um frio e bom, um frio de agosto. E aí, cê topa? Você topa tudo isso aí comigo. Na hora, também. Presta atenção em tudo que a gente faz. Já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para te fazer. Eu, você, dois filhos e um cachorro. Um edredom, um filme bom, um frio de agosto. Agosto, imagina. E aí, cê topa, meu amorzinho? Eu, você, dois filhos e um cachorro. Eu tento um filme bom, frio de agosto. E aí, cê topa? Músicas do ouvinte. Programe-se. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos, enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento. O pensamento bem devagar. Outra vez eu tive que fugir, eu tive que correr pra não me entregar às loucuras que me levam até você, fazem esquecer que eu não posso chorar.

pegar todo mundo pega. Quero ver a segurar, dar um trato com pegada e ver a gata apaixonar. Pegar eu sei que você pega, quero ver dar seguimento, fazer a gata gemer e na hora do vamos ver, saber fazer o movimento. Vai, saber fazer o movimento. Vai, saber fazer o movimento. Sai de casa de carrão, eu quero é ver você sair de busão. De pulseira no camarote, tudo bem, é bonito, é gostoso, é legal. Quero ver bombar na pista, rebolar com as artistas, fazer elas pagar pau. Na hora de ir pra casa é que o bicho vai pegar. A gata tá do meu lado me chamando pra amar. Eu pego a chave do carro e assumo a direção. Lá te pego com jeitinho, lá te pego com jeitinho, em cima do meu colchão. Pega todo mundo, pega, quero ver a segurar. Dá um trato com pegada e ver a gata apaixonar. Pega, eu sei que você pega, quero ver a seguimento, fazer a gata gemer e na hora do vamos ver, saber fazer o movimento. Vai, pega todo mundo, pega, quero ver é segurar. Dá um trato com pegada e ver a gata apaixonar. Pega, eu sei que você pega, quero ver a seguimento, fazer a gata gemer e na hora do vamos ver, saber fazer o movimento. Vai, saber fazer o movimento. Vai, saber fazer o movimento. Vai, vai, vai. Currado e Alexandro arrebentando aqui, o Sandrão dançando. Bom, galera, daqui a pouquinho, após o nosso pit stop, eu tô voltando, eu vou tomar um gole de água ali. Eu acho que o Sandro hoje vai, trouxe um refri, né? Ó, bem geladinho, ô, que bom. Vou tomar um refri, você vem, vai. Vamos lá, rapidão, eu volto já. Programe-se. Programe-se. Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. De volta na rádio que completa você. Programe-se. Estamos de boa e de volta aqui pra você, ligadinho na rádio que completa você. E aí, anotou direitinho o nosso endereço? Como participa? Não? Então faz o seguinte, pega o papel e caneta aí e anota. Programa é sua, @hotmail.com ou facebook.com/programe-se no ar. Vai lá, acessa à vontade, pode ouvir sem moderação, curtir todas aqui com a gente, tá bom? Vamos lá então, Matheus, o Jorge, a Karine e a Mariana e também a Lid Limeira. Dá uma fim de ouvir o som bacana com Jorge Matheus, logo eu, tem Bruno Max, tem Conrado e Alexandro, Dança do Movimento, essa música tá tocando pra caramba, e fechando com Amor, Amor, Amor, Amor, Amor, Vanessa Camargo, é aqui no nosso Programe-se. Dá a fim de ouvir a sua sequência aqui no Programe-se. Faça uma lista no 4 músicas e nos envie pelo facebook.com/programe-se no ar, ou mande um e-mail para programeasu@hotmail.com. Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz. Um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por que eu só pensei.